avisos de praxe, os avisos de costume. Falar com seu pai no telefone, baixa o volume. Há quem ache, há quem despache. Brincar de soldadinhos contra índios apache. Aprender a colher o garfo e a faca. Comer no japonês, no domínio do hashi. Avião revel, ordinários marchem. Do boneco de massinha, tinta guache. Chove no ano. Completar 18 anos se apresenta, 35 anos de serviços prestados se aposenta. Garotão idoso, um belo momento preguiçoso. Velho de guerra, moço, vida que segue. Agora os netos me apontam, eu sigo cego. Vendo tudo em volta e ao redor. Beijo antes de dormir no vovô e na vovó. Em sol maior. Cabelinho das meninas, os primeiros laços. No supermercado de carrinho, crescer cercado de carinho. Amarrar sozinho os cadarços, os sustos e as alegrias, as correrias. Pra dar ponto pra pomadas de alergia. Primeiro convite para reunião de pais. Transmitir a ética e os valores morais. É bem legal jogo e xadrez. Pra se manter bem longe do quem sabe do talvez. Letras pro caçula, que ela foi minha melhor. Melodia pras pequenas, a do meio em sol maior. Matemática, os problemas junto a gente resolve. Um homem de caráter, já sempre absorve. A começar pelos valores que absorve. Intenção sem ação e a intenção se dissolve. Em sol maior. Sobre a cerveja, fundo do poço, ex-presidente, senador, larga do osso, sobre Deus onipresente, sempre silencioso. Diferença entre o trabalho e a mão no revólver. Às vezes o trabalho é a mão no revólver, o caminho mais fácil que isso envolve. O sol não brilha para todos, não. A vida ou a morte, eu vou em prol da prole. Ouvindo rock and roll, não deixo que a pedra role. Fios de pavio curto deixam suas mãos de luto, a vida não é mole. Agradecer o privilégio de estudar num bom colégio. Orgulho de poder dar um mergulho pra espantar o tédio. Divertido de verdade, a vida que eu quis ter tido de verdade.